Tudo que o mundo mostra pra você, ilusão. Todos querendo enganar você, ilusão. Saia desse mundo, meu irmão, ilusão. Tudo que o mundo mostra pra você, ilusão. Todos querem enganar você, ilusão. Venha para Cristo, meu amigo, ilusão. Chamo para Cristo, meu amigo. Escuta essa verdade, meu irmão, que eu vim lhe trazer. Jesus está voltando aí, mano, cadê você? Jesus quer te ajudar, segura na tua mão, mudar de verdade o seu coração. Não diga não pra palavra do Senhor. Jesus que na cruz ali se entregou por mim, por você, meu irmão. Não se esqueça disso. Lembra neste nome, este nome é Jesus Cristo, meu irmão. Saia dessa ilusão, saia dessa ilusão, irmão. Saia dessa ilusão, ilusão. Já vivi nesse mundo, sei como ele é. Vários mano castelando pra roubar sua fé. Não vacila não, diabo tá aí ao derredor, tentando te destruir, julgando, difamando, te levando para abismo, mano. Tenha certeza que a salvação vem lá da cruz. Siga o caminho, siga os passos de Jesus. Então vem, mano, vem. Vamos juntos caminhando para a nova Jerusalém. Então vem. Vamos juntos caminhando para a nova Jerusalém. Vem para a nova Jerusalém. Vem para a nova Jerusalém. Para a nova Jerusalém. Vem, mano, vem. É, irmão, espera. Quantos tentaram te derrubar? Quantos tentaram te colocar contra a parede? Mas hoje Deus te dá uma chance. Vem com nós para Nova Jerusalém, irmão. Para Nova Jerusalém, irmão. Para Nova Jerusalém, irmão. Para Nova Jerusalém, irmão. Para Nova Jerusalém, irmão.